aqui no estúdio a Cecília Aguiar, ela que é coordenadora de eventos do Cataratas JL Shopping aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Cecília. Bom dia. Também a Thaís Borek, ela que é do Rotaract M Boici. Bom dia, Thaís. Bom dia. Também recebendo aqui a Ana Cristina Zúcaro, ela que é representante do programa de educação fiscal. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma iniciativa que acontecerá aqui na cidade de Foz do Iguaçu, voltada principalmente à questão da conscientização, né, para melhorar a qualidade do voto nas eleições de outubro. Será uma ação que acontecerá justamente no Shopping Cataratas, aqui na cidade de Foz? Exatamente. É, a Semana da Conscientização, a gente tentou ampliar a ação do shopping, não só no sentido comercial, e trazer um espaço de discussão, um espaço realmente de conscientização em si, né? Nessa parceria com as entidades, então vai ser uma parceria com a CIF, o Rotaract, o Observatório Social e o Programa de Educação Fiscal para a Cidadania, né? Para a gente poder fazer, trazer esse trabalho com as crianças, adolescentes e propriamente para os adultos, com algumas palestras que a gente vai inserir nessa semana. Quer falar um pouquinho sobre o espaço para as crianças? Pois. Sim. O Rotaract vai abordar mais a parte das crianças, conscientizando elas tanto em relação à votação como no pluralismo cultural, que elas entendam o que é a votação, como funciona, horário político obrigatório que passa na televisão, como funciona, para que serve, quem são essas pessoas que estão ali, e participar um pouquinho mais, ver, conscientizar os pais também, levar isso para casa, para a cidadania, mais isso. E olha, é importante realmente incentivar essa questão da participação das crianças. Muita gente vai dizer aí, olha, mas a criança não vota, é só a partir de 16 anos que vota. Mas eu lembro muito bem que quando eu tinha 10 anos de idade, na ocasião que houve um plebiscito aqui no Brasil, minha mãe me incentivou a participar, a defender pontos de vista, a ir com ela na urna lá, inclusive fazer a votação, né? Era o plebiscito aí para a escolha do regime de governo aqui no Brasil, e isso ficou marcante. Ou seja, enfim, fica o convite também para que os pais incentivem, né, desde pequenos aí, essa participação, né? Exatamente. A nossa proposta também, ela vai ser executada através de um concurso cultural com as crianças de 4º e 5º ano das escolas municipais aqui de Foz. Então foram selecionadas algumas escolas diante do critério, um critério já utilizado por um concurso realizado já pelo Rotaract, pelo Rotary, né? E então, assim, a gente vai fazer atividades de 4 de setembro a 9 de setembro, e é justamente essa a proposta. A proposta é tentar engajar todos e as crianças que elas transpassem toda essa informação, que elas ampliem, né, para os pais e irmãos, todo o conteúdo que elas vão receber, né, Ana? Eu até vou pedir para a Ana falar um pouquinho até dessa questão aí, né? Porque a gestão pública, a gente sabe, né? A qualidade da gestão pública, ela depende diretamente da qualidade daqueles que são eleitos, tanto para a questão do parlamento, como para a questão dos governos em si, enfim. Um pouco disso também será tratado? É, exato. Essa atividade, né, essa semana, ela foi uma iniciativa do JL e que convidou aí várias instituições a comparecerem. E no caso especificamente do Programa de Educação Fiscal para a Cidadania, ele já vem representando aí várias instituições e vários organismos. É um programa de Estado, né? E aqui no município de Foz do Iguaçu, o Observatório Social, a Secretaria Municipal, a Receita Federal, já compõem esse programa. E a ideia é justamente essa. O objetivo final desse período é de fazer a conscientização em relação à eleição, mas isso começa um pouquinho antes, né? Ou seja, a gente vai eleger o quê? Então, é a questão de levar um conhecimento que leve a uma reflexão, a uma criticidade do porquê que nós realmente elegemos representantes. Eles nos representam em quê? Eles vão administrar o quê? E aí entra uma questão que é dos nossos recursos. Então, a parte toda da tributação, ou seja, como é que o dinheiro sai do nosso bolso para ir para os cofres do governo, e o outro lado disso, como é que a sociedade pode participar, fazer uma cogestão em relação a essa administração dos nossos recursos públicos. E aí, nesse sentido de trabalhar com as crianças, é muito mais ampliado, porque as crianças levam isso, como a Cecília falou, né? Ela leva isso para casa, para os pais, mas também há um compromisso junto com os professores. É uma atividade que a gente já vem fazendo junto aos professores, da gente debater e de passar subsídios para que eles também possam fazer esse trabalho em sala de aula. Ou seja, a gente ir mudando aos poucos aí uma cultura para a gente ter uma maior criticidade nos nossos jovens e nos nossos adultos futuramente. O que é fundamental realmente, aí, até se tratando, né, nos tempos de hoje em que a gente vê tanta desinformação, tanta mentira, né, espalhada aí nas redes sociais, principalmente através do WhatsApp e tudo. Enfim, essa eleição aí será uma batalha dura, inclusive com relação às chamadas fake news, né, aqui para influenciar o eleitor. Agora vamos lá, vamos detalhar aqui, até porque foi citada aí a questão de colégios, né, escolas aqui de Foz do Iguaçu. Foram escolhidas escolas por região aqui da cidade para que seja feita essa ação com alunos e professores? É, na verdade, assim, a nossa cidade, ela tem uma grande quantidade de escolas, né? A gente ainda não consegue atender todos, então nós utilizamos um critério já utilizado, deu certo, foi um critério justo, que não foi excludente. Então a questão foi escolher duas escolas por macro, uma escola por macro região da nossa cidade, né? E aí a gente conseguiu ampliar e ficamos com 6 escolas, né, Thaís? Você quer? A gente tem as escolas aqui. Deixa eu ver se eu tenho os nomes das escolas. Você tem os nomes das escolas aqui? Quer passar pra gente? A gente tem o Frederico Engel, o Benedito João Cordeiro, o Altair F. da Silva Zizo, o Duque de Caxias e o Olavo Bilac. Então, são todas escolas municipais e as crianças que vão ser trabalhadas são crianças de 4º e 5º ano. Né? A gente também pretende fazer uma capacitação para os professores, né? Através justamente desse programa e de todo esse conteúdo que a Ana passou. Então, assim, o processo dessa semana de conscientização, ele tem começo, meio e fim, né? E a gente pretende realizar ele em outros formatos e realizar ele novamente, justamente para poder ampliar essa questão da conscientização em si, né? Vamos deixar aqui então para o nosso ouvinte até o convite, né, para que se engaje nessas ações. A semana de conscientização em si, né, aquela presencial ali no shopping com as atividades, vai acontecer de quando a quando? De 4 a 9 de setembro. Ele vai acontecer ali no piso L2, no shopping, no Catarata JL Shopping. É um espaço aberto para todos, ele vai ser um espaço interativo, ele vai ser um espaço que tem uma comunicação, que vai ter muita informação para todos, para toda a família. A gente, na nossa abertura, vamos ter duas palestras, que para os estudantes acadêmicos de faculdade, a gente também vai oferecer certificado presencial. Então, assim, ao longo da organização e do fechamento de todo o processo, a gente vai lançando todas as informações, mas estão todos convidados para participar. É, e também, ao longo, né, conforme vai se aproximando a data, tudo isso vai ser divulgado pela internet, exatamente, também pela programação e tudo mais. Então, fica o convite realmente para quem está nos acompanhando. Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar essa entrevista aqui, inclusive na íntegra, né, no nosso site sempre.rci.com.br. Agradecendo aqui a Cecília Aguiar, a Thaís Borek e também a Ana Cristina Zucca. Muito obrigado aí pela participação de vocês aqui na programação da RCI. Obrigada a vocês. Obrigada.